Muito bom dia, Toas! E aí, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Paula Fleury e hoje a gente está inaugurando aqui no blog, mais especificamente dentro da coluna Sugestão da Semana, a nossa sessão de podcasts. Mais um canal para a gente sempre se manter aí antenado com as últimas novidades e, claro, em comunicação com vocês, leitores, né? Então hoje a gente já vai começar falando de uma coisa muito bacana que está chegando em São Paulo no segundo semestre desse ano e com certeza vai mobilizar toda essa massa de leitores aqui. É claro que eu estou falando do melhor evento e do maior evento do Brasil na parte literária. Estou falando da 23ª Bienal Internacional do Livro, que dessa vez ela vai vir aqui para a cidade de São Paulo, como eu já disse, e espera-se que em torno de 800 mil pessoas participem. É muita gente, galera. Mais uma vez, aqui em São Paulo, essa exposição ela vai ocorrer no Pavilhão de Exposições do Anhembi e vai rolar entre os dias 22 a 31 de agosto, tá? Já vou passar os horários aqui para vocês também ficarem ligados. Do dia 22 ao dia 30 de agosto, o pavilhão ele vai abrir das 10 às 22 horas. E no dia 31 de agosto, que é o último dia do evento, ele vai abrir das 10 às 20 horas. E a entrada só vai valer até às 18, hein? Então, para quem vem de fora, de outros estados, toma cuidado com isso, hein, galera? Não vai perder a hora e perder a exposição, hein? Bom, o pessoal da Bienal ainda não adiantou muita coisa aqui pra gente, tá? O site deles ainda tá nessa parte de 2014 em construção, mas com certeza eles vão vir com ótimos palestrantes, ótimos autores e muitos workshops e palestras pra gente conferir. E claro, a grande sensação da Bienal também são os estandes, né? Das editoras que a gente adora, muitas delas parceiras aqui do blog. Eles também têm uma parte de autores independentes, então você, autor que tem seu livro recém-lançado e quer um espacinho, corre para a Bienal, corre para o site dos caras, na parte de expositores, que você pode fazer parte disso também, tá certo? E para a galera que vem de fora, eu já vou deixar também um recadinho super bacana. Você que está procurando hospedagem, que já está reservando aquela passagenzinha, tem algumas companhias aéreas e alguns hotéis que já estão disponibilizando descontos para quem vier curtir a Bienal aqui em São Paulo. Tá? Então, se eu fosse você, eu acessava o site da Bienal. Anota aí, www.bienaldolivrosp.com.br e confere lá todos os postos, todos os locais que também estão dando descontinho. Para quem é de São Paulo como eu e também quer curtir um desconto, né? Porque também ninguém é de ferro, todo mundo trabalha e quer aproveitar. Muitas companhias de táxi, elas estão dando descontinho e estão fechando pacote para ida e volta do evento, tá? Para quem quiser o transporte público também sem problema nenhum. A Bienal, a estação mais próxima fica na Portuguesa Tietê, que é a linha azul do metrô. Para quem mora em São Paulo e pega metrô todo dia, com certeza já está acostumado. E de lá o transporte é gratuito, eles vão disponibilizar muitas linhas aqui para a galera de Sampa. Para quem vem de fora e quer pegar o ônibus também, sem problema nenhum, o transporte é gratuito também, tá certo? Eles prometeram muitas novidades, muitos lançamentos literários. Parte de lançamentos também não está muito atualizada no site, então com certeza a gente vai dar mais informações para vocês nos próximos podcasts e nas próximas postagens aqui do blog. E pelo que a gente percebeu também, a Bienal ela está tendo um grande espaço na mídia, tá? Principalmente em jornais, matutinos, né, e vespertinos, eles já estão começando a falar da Bienal aqui de São Paulo. Bienal que promete mobilizar milhões de reais aqui para o país. E é isso que a gente quer, né? Que na verdade o país ele se mova também com a verba em cultura, em educação, em coisas que realmente importam, né? Então é isso, galera. Fiquem ligados na Bienal. Mais uma vez vou passar o site para vocês: bienaldolivrosp.com.br. Quem quiser, curte ali a página deles, Bienal do Livro SP no Facebook. Tem o perfil no Twitter também. Eles têm canal de notícias no YouTube. Então vocês podem ficar antenados sempre com os caras, tá bom? Para saber mais novidades, também vou pedir para vocês ficarem antenados aqui no Tempo à Toa. Acessem aqui que vocês vão conferir muitas novidades. Curtam a nossa fanpage lá no Facebook, Tempo à Toa. Lá a gente também diariamente está postando novidades, seja da Bienal, seja de outros eventos, seja lançamentos. que vocês quiserem, vocês vão encontrar lá, tá bom? E só lembrando, fiquem de olho nas datas da Bienal, dia 22 ao dia 31 de agosto de 2014. Em breve eles também vão postar pra gente os valores dos ingressos e aí vocês já podem comprar ou pelo menos reservar o de vocês, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da postagem de hoje. E claro, a gente tem um encontro marcado no próximo post ou na próxima semana. Tá bom? Antes de finalizar, eu quero fazer um agradecimento especial para todos vocês, todos os leitores que acompanham aqui o blog. Muito obrigada pelo carinho, pelo incentivo que vocês têm dado a mim e ao Gui também em continuar com esse projeto. Esse projeto vai fazer 2 anos em breve. E é isso, eu quero agradecer bastante todo o carinho que vocês têm dado aqui pra gente. E fiquem atentos, fiquem de olho aqui no blog, que com certeza vocês não vão se arrepender, tá bom? Queria mandar um beijão especial pra todos vocês. Obrigada de coração pelo carinho. E claro, mandar um beijo pro meu parceiraço de blog, que é o Gui, faz o blog aqui comigo. E mexe, é o responsável pela grande mudança de layout que o blog sofre, postagens de promoções e tudo mais. Então, Gui, um beijo, beijo, beijo pra você. E obrigada pela oportunidade também de trabalhar com você. E é isso aí, galera. A gente tem um encontro marcado, então, na próxima semana ou no próximo post. Vamos ver o que vem primeiro, né? Beijinho a todos e até mais. Tchau.